Ei, pirâmide perdida, bloco 7, vagabundo, fala. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de vida. Me livrei, me livrei, me livrei de dívidas. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de listras. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de rimas. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de vida. Me livrei, me livrei, me livrei de dívidas. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de listras. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de rimas. Ter estilo não é ter dinheiro, não importa como. Sempre dá um jeito, tudo do meu jeito, sempre do meu jeito. Se ficar na minha frente, tu vai ser o primeiro. Família rica nunca foi a minha, soube desde cedo pra fazer o que quero. Faço do meu corre, fica muito rico, mais um pouco rico e garantir a vida. Tênis limpo, roupa rara, não é questão de ser de marca, não é questão dela ser cara. O que importa é ter estilo, se tu paga uma prata, se tu pode pagar o preço, foda que não é de graça. Foda-se, sempre dá um jeito. Eu visto as roupas, as armas de Jorge. Eu visto as roupas, as armas de Jorge. Eu visto as roupas, as armas de Jorge. Não é armadura que me torna forte. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de vida. Me livrei, me livrei, me livrei de dívidas. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de listras. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de rimas. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de vida. Me livrei, me livrei, me livrei de dívidas. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de listras. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de rimas. Você é linda, mas não pisa de novo, ó meu tênis novo. E calcados perguntam, BK, isso tudo é mesmo ouro? Quanto tem, onde vende esse brilho que cê é olho gordo? Ela não quer meu mapa astral, meu endereço é mapa do tesouro. E cabelo na régua, a tropa na beca. Ela toda feliz se vê o BK. Essa festa uma merda, já é ou já era. Vamos embora, só nós dois, só nós dois. Quer Dolce, pede Versace, Mac. Tô louco pra ver essas marcas nas curvas do seu corpo. O clima aquece, tu tira febre. Tu sabe como me marca essas curvas do seu corpo. Ela falou que não tava aqui por causa da fama. Eu falei que não tava aqui só por causa da cama. Sei lá, quem nunca levou um chá, que atire a primeira, segunda, que vamos para a terceira. E de dia voltando pra casa, madame com a bolsa da Vuitton falsa. Coroa me olha de cima a baixo, não aguento eu abrir no meu próprio carro. Se eu gastei na cueca, gastei no cordão, racista só de roupa falsa. Porra, tia, pega a porra da visão. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de vida. Me livrei, me livrei, me livrei de dívidas. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de listras. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de rimas. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de vida. Me livrei, me livrei, me livrei de dívidas. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de listras. Me arrumei, me arrumei, me arrumei de rimas. Não tenho posse de armas, mas tenho posse de rimas. Ela te acerta, te abala, mas não é projeto, é palavra. Quem tem o dom sabe usá-la. Melhor que tiro de uso, e delas eu uso e abuso. Melhor que tiro de bala. Tem os tênis até caros, algumas joias baratas. Uma mina que vale ouro, mas roupas que valem prata. Cidade maravilhosa, difícil é ficar no tédio. Onde a vista do morro é melhor que a dos prédios. Tênis vale até um carro, da cara salta aos meus olhos. Tem beats que valem ouro, outros que valem petróleo. Outros que valem petróleo. Tem beats que valem ouro, outros que valem petróleo. Outros que valem petróleo. Outros que valem petróleo. Pirâmide perdida. BK, CH, é o Leaf. Vem que tem. Outros que valem petróleo.